Um grito ecoa na noite e o medo impera na periferia. E eu sinto em dizer que na quebra que moro isso já virou rotina. A morte se espreita por cada viela, te aguarda em qualquer esquina. Seja bem-vindo, véi. Aqui é Aparecida. Garoto pobre de família humilde com 16 anos. Levanta bem cedo só pra garantir o pão dos outros manos. Sua mãe pede a Deus pra que guie os seus passos até o seu trampo. A caminho do ponto a lembrança do pai perdido há muitos anos. Sente frio gelado batendo em seu rosto e a pele congelando. Sem dar moral, moleque, continua andando. Baú de manhã está sempre lotado e já não é novidade. A batalha de todos os dias em prol de sua necessidade. Através da janela ele vê reluzir as luzes da cidade. Mendigos e crianças caídos no chão, cobertos por jornais. O que serão no futuro? Talvez serão marginais. Minha família não, eu prometi pro meu pai. Eu vou cuidar da casa, vou assumir seu lugar. Com 13 anos de idade já tive que ralar. Minha mãe pobre, coitada, todos os dias chorava. Com a mente cansada, lembrava das últimas palavras do pai. Não sofras mais, não sofras porque meu pai se foi, mas pode crer, mãe, cuido de você. Mãe, cuido de você. Tiver que ser assim, então deixa acontecer. Então deixa acontecer. O tempo passa e as coisas começam a se complicar. O que ganha seu trampo já não dá mais pra onda segurar. Quanto mais ele ralava, mais a grana faltava, moleque. Então seu lado tinha que adiantar. No início foi só um avião pra ver se aumentava seu ganho. Mas com o tempo o negócio foi crescendo de tamanho. Que antes se vendiam em pontas, hoje se vendem em gramas. Telefone, celular, pacote embaixo de sua cama. Moto zero na porta e a coisa começa a ficar mais estranha. Todo dia o Paquito passava lá em casa. No final da tarde a gente era colado, tipo um e carne. Eu lembro do primeiro cano que ganhei do Paquito. Era pequeno, uma 635. Eu lembro quando Alex começou a andar com a gente. Ele era devagar, sei lá, meio doente. No primeiro ganho de cara o moleque já deu azar. Dos três só pegaram um e já dá pra imaginar. Mas como eu disse, o cara era meio devagar. A lei da selva é traiçoeira e não adianta chorar. É, não adianta chorar. Não sofras mais, não sofras porque meu pai se foi, mas pode crer, mãe, cuido de você. Mãe, cuido de você. Tiver que ser assim, então deixa acontecer. Então deixa acontecer. Na área quem manda é o Paquito e não vem que não tem. Fazia o sinal da cruz, mas não dizia amém. E eu lutava para um dia ser assim também. E o tempo foi passando e eu cada vez mais conhecido. Já era um cara respeitado no meio dos bandidos. A cada dia que passava eu me tornava mais forte. Sem saber que na ponta de um cano o destino selado pra mim era morte. Puta, aquela noite foi esquisita pra mim. Tentei mudar meu final, o meu futuro, enfim. Lembrei quantas vezes minha mãe pediu pra eu não ser assim. Agora é tarde, só Deus quem pode olhar por mim. Tem alguém lá fora, ouvi um barulho esquisito. Eu vou olhar mais que nada, eu devo estar de grilo. Mas de repente eu vi um cara bem na minha frente. Não vi o tambor rodar, era uma arma de pente. O sangue escorre em meu corpo gelado, me descendo a cama. Tentei engolir, mas a saliva parou na garganta. Não sei o que fazer agora, eu só posso lamentar. Eu sei que dessa vez eu vou fazer minha mãe chorar. Não sofras mais, não sofras porque meu pai se foi, mas pode crer, mãe, cuido de você. Mãe, cuido de você. Não sofras mais, não sofras porque tiver que ser assim, então deixa acontecer. Então deixa acontecer. Não sofras mais, não sofras porque mãe, cuido de você. Pode crer, mãe, cuido de você. Acontecer.